manifestar. Oh, minha mãe divina, venha se manifestar. Seu vosso grande amor, venha nos acompanhar. Venha se nos iluminar, nos curar, iluminar. Seu vosso grande amor, venha nos acompanhar. Venha se nos iluminar, nos curar, iluminar. Vamos seguir com calma, que com calma Deus está. Vamos seguir com calma, que com calma Deus está. Para todos ser feliz, vamos todos receber, com sagrado coração, brindando seu amor. Para todos ser feliz, vamos todos receber, com sagrado coração. Vamos começar o dia com amor e alegria. Vamos começar o dia com amor e alegria. Sempre Virgem Maria, nossa mãe bendita querida, em tudo para mudar. Vamos todos caprichar, já sempre Virgem Maria.